A Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Sanepar assinaram na tarde desta sexta-feira um novo contrato de prestação de serviço que tem 30 anos de vigor. O ato de assinatura aconteceu em uma das sedes da Sanepar e teve a presença do presidente da companhia, Fernando Guignoni, o prefeito Reni Pereira, secretários municipais, vereadores e diversos trabalhadores da empresa. De acordo com o presidente da Sanepar, investimentos milionários devem ser realizados na cidade nas próximas décadas. Todos os nossos projetos são de longo prazo. Primeiro, porque os compromissos que a gente contrai em agentes financeiros são compromissos de longuíssimo prazo. E, por outro lado, nós também temos que ver a vida da cidade. Nós não podemos deixar a cidade sem acompanhar o seu crescimento. É o crescimento vegetativo, é o crescimento econômico, social. Então, a Sanepar se integra dentro desse projeto. Foz do Iguaçu deve ter, ao longo desse contrato, investimento, se a gente fosse trazer para valor presente, muito acima de 200 milhões de reais. Um dos objetivos da Sanepar é implantar até 2020 o sistema de coleta de esgoto em mais de 90% da cidade. Hoje, 70% do município conta com o serviço. De acordo com o prefeito Reni Pereira, outra preocupação é ampliar a rede de abastecimento de água. A cidade nos últimos anos se expandiu muito em relação à região sul, em relação à região nordeste também da cidade, e a capacidade de abastecimento era a mesma de muitos anos atrás. Então a Sanepar já está iniciando obras visando garantir o atendimento e principalmente planejando o abastecimento para no mínimo os próximos 50 anos em Foz do Iguaçu. Isso é muito importante porque a cidade vai crescer e aí nós precisamos ter um planejamento e essas obras que estão projetadas no contrato, na ordem aí de 60 e poucos milhões, a grande maioria dos recursos se refere à potencialização do abastecimento na cidade para não faltar água. Ainda segundo o prefeito, o novo contrato irá possibilitar descontos ao município para pagamentos à vista das dívidas públicas, além de investimentos na cidade com parte dos valores pagos pelos usuários. O município, pagando em dia as suas faturas, terá um abatimento de 50%. Também conseguimos configurar parte do faturamento da Sanepar no município de Foz do Iguaçu, que os recursos fiquem aqui em Foz do Iguaçu, tanto para investimento na área cultural quanto na área esportiva e principalmente em obras ambientais. Então é importante que parte dos recursos que serão pagos para a Sanepar, pelo usuário da Sanepar aqui, ficará em Foz do Iguaçu através do Fundo Municipal. O valor do contrato de 30 anos não foi divulgado. Nesta sexta-feira também foi assinada uma ordem de serviço entre a Prefeitura e a Sanepar para obras de infraestrutura da rede coletora de água e de esgotamento sanitário. As obras têm investimento previsto em 12 milhões de reais. Um dos projetos é para ampliação da captação flutuante no Lago de Itaipu. Outro é para a implantação de 34 quilômetros de tubos coletores de esgoto em bairros da região norte da cidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.